parte. O lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando. A outra parte, o lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando. Quem nunca teve aqueles momentos onde nada faz sentido? Você só quer sair fora e pra bem longe desse mundo cínico. Dá risada, faz piada quando você faz algo que não se orgulha. O jogo vira, você perde, algo deu errado pro homem sem virtude. As sirenes se acenderam, você caiu numa emboscada. Já estavam te observando há anos, agora deram bote na hora marcada. De um teatro onde todos eram comprados. Todo mundo tem o preço, dos seus parceiros foi bem barato. Aceitaram o acordo de gaveta, não leram as cláusulas. Assinaram a testar a saída dessa roleta macabra. Roleta russa onde a bala sobrou pra você. Não adianta dizer que foi azar, o que plantou agora vai colher. Não precisaram nem plantar as provas, foi só esperar a isca ser mordida, pois o peixe morre pela boca. Todos aplaudem o desfecho de mais um caso de repercussão. Ninguém se importa com a sua história, que se foda a sua reputação. A outra parte, o lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando. A outra parte, o lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando. Minha outra parte está mais que visível, previsível. Está no seu íntimo, vítima do seu lado terrível. Estou cegado por sombras da desgraça. Ando muito atormentado, minha agonia nunca passa. Sentimento de tristeza do outro lado é que predomina. É o lado depressivo da mente que me domina. Tudo dá errado, tudo é uma maldição. Planos, projetos, relacionamentos escaparam da minha mão. Mas não me arrependo, eu sigo em frente. Cada dia que passa vou plantando minhas sementes. Às vezes sinto que estou cavando minha própria cova. Aquela agonia que bate quando a escuridão me toca. Sempre reclamo de praga, sempre reclamo de tudo. Vivo num submundo mais profundo. Estou de luto. A outra parte, o lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando. A outra parte, o lado obscuro do ser humano. A outra parte, aquela que todo mundo teme há anos. A outra parte, incurável, invisível ao homem santo. A outra parte, não percebe, mas está mudando.